Assim depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Teu ciúme é o tempero, teu orgulho é o molho. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Oh, sem retoque, bom demais, bom demais. Eu te juro que tento entender a nossa relação. Quanto tempo perdido, brigar sem motivo, só discussão. Cada um no seu canto, por hora chorando, tentando entender. O culpado, o errado, que tem vacilado, sou eu ou você? Me diz aí, tá virando mania brigar todo dia. Depois que vicia, você volta pra mim. Tá bom assim, a gente briga e se ama, termina na cama de um jeito sacana. É melhor continuar assim. Mas se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Teu ciúme é o tempero, teu orgulho é o molho. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Teu ciúme é o tempero, teu orgulho é o molho. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Alô, meu parceiro Rafa Júnior, essa é boa demais. Portal do Arrocha. Me diz aí, tá virando mania brigar todo dia. Depois que vicia, você volta pra mim. Tá bom assim, a gente briga e se ama, termina na cama de um jeito sacana. É melhor continuar assim. Mas se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso. Então vamos brigar, vamos brigar de novo. Teu ciúme é o tempero, teu orgulho é o molho. Então vamos brigar de novo. Se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso. Então